Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita, desde o ano de 1999, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. Hoje eu tenho a alegria de participar de mais essa edição do programa de domingo. Meu amigo Geraldo de Tarso não pôde estar conosco, mas a presença já regular, né, dos nossos dois queridos companheiros que integram esse seleto grupo de estudiosos da doutrina espírita. Eu tenho então grande honra de chamar o nosso amigo Alan Diniz Souza para se integrar às nossas discussões. Bom dia, Alan, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo Wilson. Bom dia, Luiz. Bom dia, Sandro, que está aqui cada vez mais forte. Sandro, depois ficou faixa preta, agora está emagrecendo, tá terrível. Agora, além de técnico, nós temos segurança no estúdio, é outro nível. Mas com muita, muita alegria, a gente gosta de brincar e, ao mesmo tempo, levar a mensagem com alegria, né? Porque não é a intenção nossa aqui pegar uma pancada na cabeça de ninguém, ao contrário, é levar ideias para a gente pensar junto, para a gente refletir junto, para a gente evoluir como sociedade. Sem dúvida alguma, o objetivo do programa Visão Espírita é justamente aprender, fazer uma leitura, né? Como Kardec bem o desejou, segundo os seus aspectos filosóficos, é olhar para a sociedade, olhar para os problemas diários e buscar o entendimento desses problemas segundo os ensinamentos dos Espíritos, segundo a base evangélica. O Alan muito pode contribuir com isso, né? Por sua formação, por sua atuação, né? Como filósofo, como psicanalista. E nós temos a grande honra de receber esse grande estudioso também da doutrina espírita, que é palestrante, comunicador espírita, radialista já há muitos anos, autor do Vade Mecum Espírita, um excelente projeto que mantém até hoje, que auxilia muito os pesquisadores. Bom dia, Luiz Pessoa Guimarães, seja bem-vindo. Bom dia a todos os nossos ouvintes e que nós possamos fazer o melhor. Em sintonia com o plano maior, nós possamos servir de veículo para que os conceitos espíritas possam ser divulgados e aprendidos por todos nós. Bom dia. Muito bem, o programa de hoje tem um tema um pouco denso, um pouco o tema central do programa, né? No primeiro bloco a gente vai falar sobre violência doméstica, sobretudo a violência contra a mulher. E todas as implicações dessa violência, a gente vai tentar explorar um pouco as causas dessa violência. E eu sei, né, vocês que estão nos assistindo, né, queridas companheiras que nos acompanham, sobretudo, devem estar pensando, mas três homens aí vão falar sobre violência contra a mulher. E o lugar de fala, né? Nosso lugar de fala é o lugar do agressor, né? A gente está falando sobre isso, porque os homens insistem em agredir as mulheres. Então é uma oportunidade de reflexão para nós, homens, sobre o nosso papel nessa sociedade, né, que tanto tem se transformado ao longo dos milênios. E para introduzir o assunto, lembrando, eu falei que é um assunto muito ácido, alguns números indicam que a cada 2 minutos uma mulher sofre violência. 2 minutos no mundo. Apenas 11% das mulheres relatam essa violência. Isso, não estou falando do relato legal, né, à justiça. Não relatam para outra pessoa, para um amigo, que tomam conhecimento. O que leva, então, ao número absurdo de que 54% das pessoas entrevistadas informam que conhecem alguma mulher que sofreu violência ou que continua sofrendo violência. Ou seja, isso revela que há uma certa naturalidade da violência. Porque metade, quer dizer, aqui entre nós, estamos aqui no estúdio em 4 pessoas, né, na média, 2 pessoas aqui conhecem alguém que sofre ou que já sofreu violência doméstica. Então, isso é muito, né? É um número muito alto. Então, com base nesses números, aqui em Piracicaba, somente em Piracicaba, estamos no mês de abril ainda, final de abril, nós temos registrado um caso de feminicídio, morte, por mês, neste ano. Então, tivemos 4 casos já, desde o mês de janeiro, registrado. Fora, como a gente está dizendo, os casos que não são relatados, que continuam acontecendo dentro dos lares. Então, é um assunto que merece ser abordado por nós, né, estudiosos do Espiritismo. E para introduzir o assunto, a gente vai falar um pouco sobre renovação, sobre mudança. Depois a gente vai fazer uma amarra dessa renovação com relação à violência. Nós selecionamos um texto do Espírito Emmanuel, da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Chico Xavier. O texto começa com uma citação, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, abre aspas, assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Segue então o comentário do benfeitor espiritual Emmanuel. É muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração, para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Fecha aspas. Muito bem. Querido companheiro Alain Diniz Souza, totalmente livre para você fazer seu comentário a respeito do texto. Olha, meus queridos, minhas queridas, especialmente aqui, né? A violência, nós estamos hoje voltados a falar da violência contra a mulher, mas a violência não é só contra a mulher. A violência é um comportamento criado pelo homem em algum momento, pelo ser humano em algum momento, para dominar pela força e não para dominar pelo argumento, né? Quando falta argumento, normalmente o que se faz é gritar, né? Então, quando eu não tenho argumento suficiente, eu grito e ao gritar eu acabo atingindo, né, com uma certa dose de violência o outro, que eu não tenho mais argumento com o outro. Jung nos fala que o contrário do amor é o poder. E muitas vezes, na vontade de exercer esse poder, a pessoa que assim quer fazê-lo usa da força. ao usar da força, se torna violento. Por quê? Porque não tem um argumento amoroso no seu coração. Né? Então, quando o texto aqui do Emmanuel, né, começa a comentar essa passagem de Paulo na segunda carta aos Coríntios, ó, assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é, na realidade percebemos mais uma vez a necessidade de evangelização dos corações, de evangelização das pessoas, dos seres humanos, mas uma evangelização baseada na fé raciocinada, né? Não uma evangelização de decorar as passagens nem do Evangelho, nem do Velho Testamento. Uma verdadeira transformação do ser humano. Né? Porque a partir do momento que nós nos transformarmos nesse modelo do Cristo, o amor, né, vai estar acima do poder, e o poder não vai exercer nem o grito e muito menos a violência contra qualquer ser humano. Então veja que eu não estou diminuindo a violência contra a mulher, mas eu estou falando que existe uma violência hoje muito grande sobre as crianças. E um menino que sofreu violência, ele vai muitas vezes se identificar com esse comportamento violento quando ele tiver a casa dele. Ele vai querer repetir o comportamento violento do pai na casa dele. Então, a gente já começa com um problema da violência anterior até a chegada do próprio homem contra a mulher, porque todos nós, homens e mulheres, somos crianças, né? Então, tem a menina que vivenciou a mãe passando por agruras na mão de um pai e que acha que muitas vezes, e a mãe falando assim, não, a gente tem que suportar, a gente tem que suportar, e ela começa a achar que aquilo tem que ser suportado. E um menino que, vendo essa posição, acha que o pai está certo e vai repetir isso também. Então, nós percebemos também, numa outra frase do livro Boa Nova, que é um livro que eu gosto bastante, que Cristo, conversando com Pedro, fala para Pedro, depois de um contexto que não vem ao caso aqui, que o ser humano no mundo é mais frágil que perverso. Então, sabemos também que o uso da força, o uso da violência, é uma fragilidade na formação desse indivíduo que apela para a violência por não ter argumento na hora de viver. Então, acho que eu fico por aqui para a gente deixar o assunto rolar. Alan, é muito interessante o que você disse. Eu tenho um cachorrinho, chama Costelinha. Eu já comentei sobre ele aqui. É um pincher. Né? E os pinchers são reconhecidos, né, pelo seu temperamento difícil. Notoriamente. São violentos. A fama deles o precedem, né? Porque os precedem. Porque quando a gente chega com ele em algum lugar, a pessoa já vê ele de longe, já se afasta. Nossa, é pincher. Né? Porque eles são violentos por natureza. Né? E a gente começa a observar. Quando ele chegou em casa, muito filhotinho ainda, o veterinário que cuida dele disse, olha, você jamais brinque com ele do tipo brincadeira de guerrinha para ele ficar bravo, porque ele já tem esse ímpeto, já é da natureza dele. Então procure sempre acalmá-lo, sempre em todas as brincadeiras, procure sempre pacificá-lo, e ele vai se tornar um cachorro amoroso. E de fato ele é muito amoroso, mas ainda ele demonstra em muitos momentos esse mau humor típico do pincher. E por quê, né? O pincher é um cachorro muito pequeno. Ele é muito frágil. Então, as pessoas já notaram que eles tremem, né? Em um ambiente que eles não conhecem, eles tremem. Mas eles tremem de medo. Eles têm medo pela fragilidade deles. Ou seja, olha como as coisas... A gente vai observar a natureza e a gente vai entender isso que o Alan falou. Né? Então, veja que a violência é um reflexo do medo, da insegurança. A pessoa, quando ela é violenta, quando ela se propõe a lançar a mão da violência, ela está, na verdade, é um reflexo, na verdade, de uma insegurança muito grande dela. E aí, Luiz, eu queria que você comentasse primeiro livremente sobre o texto e depois a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o texto, sobre renovação, né, sobre abrir mão do velho e deixar que o novo floresça. Nós sabemos a questão da evolução, né? O nosso instinto de defesa, tornou em nós veículos que pudéssemos nos defender, a sobrevivência. Então, isso está na nossa formação. E eu diria que está na formação de homens e mulheres, né? Porque ambos provêm de um mesmo tronco, que é o espírito. Então, somos espíritos reencarnantes. Por outro lado, o homem ele tem mais recursos com relação à força. Então, esse instinto no homem ele é mais acentuado no sentido de que ele tem a consciência que, se usar desse recurso, vai vencer, né? Então, em função disso, é que entra o texto de Emmanuel. Nós temos essa consciência instintiva, mas com Cristo veio uma mensagem maior. Controle esse instinto e dê lugar a um novo comportamento. A razão. Razão, né? Nós então pensamos. Exatamente. Então, quando Kardec coloca razão, fé raciocinada, nós temos que fundamentar essa fé em cima da razão. E nós, como seres humanos, a gente observa, e o Livro dos Espíritos é muito claro, né? A mulher foi provida com um corpo mais frágil, o homem com um corpo mais forte, mas ambos vieram da mesma origem. Tiveram vivências nos dois séculos, nos dois sexos, e nós estamos aqui em funções diferentes. Então, em cima disso, nós temos que, através do nosso esforço, criarmos hábitos novos. E nós precisamos prestar atenção nos nossos arrastamentos. Nós não podemos perceber que somos violentos num momento crítico. Nós temos que descobrir isso antes. Então, nós temos que prestar atenção nos arrastamentos que nós temos. Quantas e quantas vezes, às vezes, a gente é impelido a querer resolver a coisa, como o Alan comentou, no grito. Quando você percebe que você tem essa tendência de querer resolver no grito, toma cuidado, né? Porque isso é muito forte em você. E hoje você tem outros conceitos. Então, nós, o Kardec é muito claro, ele diz que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele realiza na sua transformação. E para nos transformarmos, nós somos obrigados a nos conhecermos, refletirmos sobre isso. E nessa reflexão é que nós vamos conseguindo domar essas más tendências. E vamos trabalhando novos valores, novos costumes, novos hábitos em nós. Então, é um trabalho, eu diria, diário, que a gente preste mais atenção nas nossas reações. Eu percebi, durante o longo da minha vida, eu tenho uma forma meio truculenta de me impor com relação aos meus pontos de vista. E isso você percebe pela reação das pessoas com vocês. Eu percebi que certas pessoas se afastavam e por timidez, pela agressão com que eu jogo os meus argumentos, aquilo inibe aquelas pessoas. Então, a gente tem que ser humilde o suficiente para perceber e pôr mais ou menos assim um freio nessas tendências que você tem. Então, é um esforço de cada um. Agora, o trecho fala numa coisa muito interessante, que é com relação ao nosso comportamento em relação aos nossos semelhantes. E nós, poucas vezes, temos a coragem de dar a cara para bater. Você dizer para uma pessoa que ela é boa, que ela é linda, que ela tem qualidades, é a coisa mais fácil do mundo. Agora, dizer para pessoas que ela observe certas tendências que ela tem é uma coisa muito difícil. E nós temos, principalmente, os amigos, aqueles que têm uma certa ascensão sobre a pessoa. Sempre que nós percebemos isso num amigo, nós temos que jogar franco. Nós temos que colocar em risco até a nossa amizade. Eu já tive experiências nessa linha. Teve amigos que ficaram quase 2 anos sem falar comigo em função de uma verdade que eu chamei a atenção dele, para que ele observasse. Mas eu colhi, graças a Deus, nessa encarnação, o resultado disso. Depois de 2 anos, quando a pessoa observou que realmente eu tinha falado a verdade, ela então veio me abraçar. E nós temos que, a partir da convicção que nós temos a respeito de um assunto, jogar claro. Nós temos que dar a cara para bater. Esse é o papel do amigo, né? Tem pessoas que gostam de bajuladores e não de amigos, né? Pessoas que caminham ao lado dele só confirmando os pensamentos, que confirmem tudo que ele faz, inclusive os erros. Ele erra, ele acha que ter uma pessoa ao lado dele que possa dar apoio aos erros dele, aquele é um grande amigo. Mas se tem alguém do lado que fala, isso foi mal, você não devia ter feito isso, onde já se viu você fazer isso? Ele se afasta da pessoa porque ele não obteve a concordância, né? Alain? Eu queria reforçar a última frase do Emmanuel aqui, que eu acho que fecha muito bem. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo. Pode estar chegando. Pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Olha como essa frase é importante. Porque ele está falando assim, a pessoa está sendo até sincera com aquela, talvez, violência. Ele tá deixando sair de dentro dele algo que está gritando dentro dele por algum motivo, por um processo educativo, por um processo... um mal-estar existencial. Para ele é a verdade. Para ele é a verdade dele. A verdade dele é aquela verdade violenta. Aquela verdade violenta é uma sinceridade. Beleza, é o que ele está falando aqui. Mas ele não conseguiu chegar ao amor. Então, cabe a nós apresentarmos o amor. Por isso que Jesus fala da outra face para aquele que bate em você. Mas... nós sabemos que é uma postura assim, dar a outra face, não de se subjugar ao outro e aceitar a violência do outro. Então a gente tem que ter um limite aí. A hora que Jesus fala isso, dá a outra face, ele está falando entre os iguais. Quando eu encontrar com alguém que é meu semelhante, assim, no mesmo nível, talvez até de violência, eu posso fazer esse exercício com o outro. Agora, quando eu estou numa posição mais fragilizada do que o outro e ainda dá a outra face, não é sinal de evolução, é sinal de submissão. Então, a gente tem que fazer uma parte nisso. E essa pessoa que está sendo submetida a uma violência, ela não deve permanecer sendo submetida a uma violência, nem em nome do amor, porque isso não é amor. Isso aí é uma presença total de violência que a gente tem que, aos poucos, no mundo, ir transformando. Veja que a violência é algo tão enraizado ainda no ser humano que nós, em 2023, estamos agora com 8 guerras mundiais acontecendo. Tem 8 guerras no cenário mundial acontecendo agora. Então, veja que a violência ela é uma instituição ainda muito forte. Então, a gente tem que entender que esse amor tem que existir, tem que ser exercido, mas também tem que se, antes dele, tem que se ter um bom senso e um equilíbrio nas coisas. Muito interessante, Alain, quando você levanta essa questão, né, da violência como sendo algo... da natureza humana já, né? Ainda, né? Não é da natureza, deixa eu corrigir. Não era, eu tenho certeza, em algum momento lá atrás, o Deus nos criou. Simples e ignorantes, né? Está lá no livro dos Espíritos. Eu acho que o simples aí não cabe violência no simples. Nós desenvolvemos uma violência por falta de argumentos racionais e a violência começou a ser da nossa natureza, a parecer que é da nossa natureza, mas a gente pode tirar essa, um dia, né? do nosso comportamento. Só para reforçar esse detalhe. É interessante essa visão também, né? Uma vez, vamos pensar na evolução, assim como a ciência nos diz que evoluímos de animais, e o Espiritismo até confirma isso quando ele fala que o princípio inteligente estagia em seres inferiores, no sentido, por exemplo, minerais, plantas, animais inferiores, até chegar nos mamíferos e até chegar um momento em que ganha racionalidade, individuação e responde como um ser inteligente da criação, que é o espírito humano. Ou seja, enquanto estagiamos como... Enquanto esse princípio... Nós não, né? Enquanto o princípio inteligente estagiava nas formas de animais, a violência era um recurso necessário. A gente olha para a natureza hoje... É uma preservação da espécie, né? E a gente pode pensar até... Vamos voltar lá atrás. Os primeiros, né, homens... Os primeiros Homo sapiens, por exemplo, é claro que deveriam ser violentos, porque ainda traziam, o instinto predominava. E instinto de preservação, eles precisavam ser, comer, ele tinha que ser, para comer muitas vezes, ele tinha que ser mais forte que o seu semelhante. Ele tinha que vencer os seus iguais para poder, ele, o mais forte, ganhar a liderança, ser o primeiro a consumir para preservar a espécie. Ele precisava ter o quê? Uma ascensão também sobre a fêmea. A fêmea tinha que submeter a ele, porque a reprodução da espécie, ele queria deixar uma prole, quanto maior a prole, esse era o objetivo. Então, veja que existe uma violência nesse contexto. Eu preciso de toda alimentação para mim, eu preciso dos recursos para mim, né? Para eu poder ser o mais forte, para eu poder ser o líder. A gente encontra isso em macacos ainda. Documentários, né? Você veja os bonobos, os chimpanzés, até mesmo entre os leões, né, os felinos. Mas aí o caso é que isso foi necessário um dia. No estágio. E é nesse ponto que o texto nos remete a isso. Se a violência foi necessária para a nossa sobrevivência em algum momento, para a vida que nós vivemos hoje, ela não deve ser mais. Quando o Alan traz a questão de que hoje, quantas 8 guerras ao redor do mundo, né, não há necessidade. E essas guerras ao redor do mundo, Alan, refletem nada mais do que as guerras que tem dentro das casas. Tem um pensador austríaco, o Wilhelm Reich. Ele tem uma obra que ele vai falar sobre as origens do fascismo nas massas. E é interessante que ele vai falar, é só uma contribuição desse pensador, esse é um assunto muito complexo, mas ele vai falar sobre o autoritarismo. Então, a figura, né, do fascista, do autoritário, ele reflete a figura do pai de família. Então, veja que essa figura do autoritarismo nasce no núcleo familiar, daquele pai que não pode ser desagradado, que ele é o chefe da família, que ele concentra todo o poder, que a mulher tem que se submeter a ele, que os filhos têm que se submeter a ele, mesmo quando ele tem uma conduta moral reprovável. E a gente vê nas famílias, né, chamadas tradicionais, quanto disso não tinha, né? Os homens que frequentavam prostíbulos e tinha lá uma mulher em casa que tinha que aceitar tudo. E o Alan comentou isso no primeiro comentário dele, né, que ele falou que tem ainda aquela típica frase, né? Ai, filha, se é ruim com ele, é pior sem ele. Então, essa submissão dentro da família se reflete na sociedade, que vai se refletir nos governantes e que vai levar a essas situações de guerra. É, principalmente, né, Wilson, onde não existe o exemplo contrário. Né? Quer dizer, então, isso se acentua. Mas a doutrina espírita é muito clara com relação a isso tudo. Ela fala que os dois têm os mesmos direitos. Porém, as funções são diferentes. E hoje, por exemplo, está muito acentuado que a mulher, ela pode, na busca desses direitos, não esquecer das funções que ela representa dentro do lar. Porque a partir do momento que ela esquecer dessas funções, o lar fica capenga, né? Quer dizer, isso que a mulher exerce de uma forma exemplar e sempre exerceu, ela tem que fazer com muito equilíbrio e continuar realizando. Nós não podemos abrir mão disso, porque essa é a parte estrutural do lar. E se a mulher, nesse afã de buscar a igualdade no quesito de competição, alguma coisa, ela vai se afastar de uma forma natural dessa função que ela sempre realizou. E a formação do lar conta com essa realização para que o lar continue sendo essa estrutura ideal na formação do ser humano. Interessante a colocação do Luiz. Alan, eu quero passar para você fazer um comentário sobre ele, e eu vou te dar alguns subsídios. Né? Uhum. Nós sabemos que, do ponto de vista espiritual, não existe masculino e feminino, que são representações psicológicas, psíquicas aqui, né? Convenções até mesmo sociais e tudo mais. A gente sabe que em sociologia, por exemplo, existe o conceito de status social e papel social. Status social é onde o indivíduo é colocado, o meio em que ele é colocado. E papel social seria o que se espera que essa pessoa naquele meio realize. Então, o comentário do Luiz deixa bem claro, né, essa questão do papel social da mulher, como o esteio moral, a sensibilidade que vai educar o filho, que vai alinhar o filho, enquanto o pai, né, nesse formato que o Luiz descreve, o pai vai ocupar mais uma função de provedor, ele vai fornecer, né, o sustento material para a família e tudo mais, e é claro que nós sabemos com muito amor e tudo mais. Mas, se nós sabemos que a evolução do espírito tende a que não exista mais essa diferença, porque espíritos, né, eles têm que se sublimar, né, um espírito predominantemente masculino vai ter que desenvolver maior sensibilidade a ponto de ele não se reconheça mais nem como homem, nem como mulher. E um espírito feminino também vai assumir aspectos da personalidade do espírito masculino a fim de que no mundo evoluído não exista mais essa diferença. Ou seja, não seria também, se a mulher busca essa igualdade, não seria também lícito, né, esperado que o homem também assumisse funções nesse setor moral de se sensibilizar mais, de educar os filhos, de trabalhar mais esse lado sensível dele também, Alan? Existe, a gente tem que lembrar do processo cultural. Né? O processo cultural nos colocou até hoje nesse modelo patriarcal, onde o homem trabalha, provê financeiramente o lar e a mulher cuida dos filhos. Né? Esse é o modelo patriarcal. Sim. Eu acho que a gente tem um buraco mais embaixo aí quando a gente pensa no que é feito da mão de obra. Né? Houve-se uma exploração da mão de obra e uma vontade de levar a mulher para a mão de obra do dia a dia, para pagar menos, então, para aumentar os lucros. Aumentou a oferta de mão de obra e, com isso, as indústrias, as empresas de grande porte conseguiram diminuir seus custos pagando menos. E aumentar seus lucros. E há uma outra falácia aí, que é a venda de uma série de necessidades para sua casa, irreais. Então, hoje, o marido e a mulher trabalhando não conseguem comprar tudo o que a mídia prega que deve ter numa casa. Então, eu lembro de uma vez, eu comentando com meu pai, que eu ganhava mais dinheiro do que ele e não conseguia guardar dinheiro. Eu falei, pai, caramba, eu não sei, o que eu estou fazendo de errado? Eu não sou um cara gastão, eu faço tudo bem certinho, assim, né? Aí ele falou assim, filho, eu nunca tive carro. Eu nunca tive celular. Eu tive agora que meu pai tem celular, eu nunca tive internet, nunca tive televisão a cabo, nunca tive plano de saúde. Então, não tinha esses gastos quando eu tinha sua idade. Hoje tem. Então... No mercado, Alan, né? A gente ia no mercado. Antigamente você ia no mercado, tinha uma prateleira, tinha tudo que você precisava numa casa. Hoje você anda 5 quilômetros dentro do mercado. Porque então, você tem mil opções. Mil opções de limpeza para isso, de limpeza para aquilo outro. E foi criado várias necessidades irreais. Sim. Assim, tem necessidade, mas tem muitas irreais. E a gente, hoje tem uma palavra que se chama gourmet, né? Então, esse gourmet, ele leva por trás uma série de... De interesses econômicos. Então, por exemplo, eu vou fazer, mas eu preciso colocar um óleo, não sei da quanto lá, que custa 200 pau, um vidrinho, para colocar uma gota. Ninguém vai saber ninguém que aquilo está lá. Ninguém vai saber que a gota está lá, mas a pessoa tem que ter. Por então, quê? Porque ela tira uma foto consumindo aquele bombom, aquele produto, isso, né? E coloca no Instagram, isso, porque nós somos uma sociedade de consumo. Né? Sociedade de consumo. Aí, essa sociedade de consumo fez com que homem e mulher precisasse trabalhar para poder ter o dinheiro suficiente para consumir tudo que se espera que uma família boa consuma, né? Então, esse consumo tirou, inverteu muito aquele modelo patriarcal. Não estou falando que era o modelo ideal, eu estou falando que era o modelo que a sociedade adotava, né? Não é o ideal. E faz com que as pessoas repensem algumas coisas, né? Ao repensar algumas coisas, a gente precisa se renovar. Então, nós sabemos, pelo Espiritismo, que nós vamos ter oportunidades de reencarnação num corpo masculino e num corpo feminino. Né? Não sei qual é a frequência disso, eu não sei explicar certinho quantas reencarnações eu fico num corpo masculino, quantas num corpo feminino, mas nós vamos ter os dois papéis. Por quê? Porque se espera de todo espírito que ele saiba tudo de homem e mulher. Espera-se que o espírito tenha o melhor da evolução masculina, o melhor da evolução feminina dentro dele. Um dia a gente não vai ver mais essa diferença. Nós vamos ser seres sem essa diferença. Então, nós temos que rever alguns comportamentos sociais padronizados para reorganizar as coisas dentro da nossa casa. Né? Então, há de se pensar. Né? Mas agora, nós temos que pensar primeiro na necessidade econômica. Como nós vamos resolver isso socialmente? Quais são as necessidades reais de um lar? Precisa todo mundo trabalhar do jeito que trabalha? Será que a gente não podia se revezar? Por exemplo, um trabalha meio período, o outro trabalha meio período, o meio período diferente, o meio período que eu não trabalho para produzir dinheiro, eu estou cuidando da casa, estou cuidando dos filhos e vice-versa. Temos que achar um modelo, que ainda não conheço, não existe, mas que os filhos não recebam a ausência dos dois pais. Porque a ausência dos pais, dos dois, ao mesmo tempo, da educação, principalmente na primeira infância, faz com que a gente tenha hoje uma geração de crianças muito desestruturada e nós temos aí processos difíceis para lidar, que a gente ainda não sabe, com essas novas gerações, pela ausência do amor. Muitas vezes tem a complementação material das coisas que se acha necessário, mas não tem o amor que é essencial para qualquer ser. O Alan falou da necessidade econômica, né? E por que nós temos essa noção da necessidade econômica? Porque o apelo para ela é muito grande. Sim. A divulgação disso é muito intensa. Então, nós assimilamos com muita profundidade isso aí. Agora, a necessidade espiritual, ela não foi disseminada. Olha, interessante o que você disse, porque assim, eu falei que nós somos uma sociedade de consumo. Existem hoje muitos pensadores, Bauman, né, um deles, né, vai falar que hoje a identidade, Luiz, ela é formada pelo consumo. Então, a identidade é que define quem, quer dizer, o consumo é que define quem eu sou. Estabelecido pela sociedade materialista, ou seja, eu sou aquilo que eu consumo. Por isso que as pessoas buscam freneticamente esse consumo para poder se reafirmar quem elas são nesse mundo. Então veja, mas é baseado nesse modelo. Então quem eu sou não tem a ver com valores morais que eu adquiro, mas tem a ver com as coisas que eu tenho. Então, e nós pensamos assim pela intensidade com que isso é propagado. Então nós espíritas adquirimos uma responsabilidade muito grande no sentido de que possamos divulgar e possa se popularizar qual é o conceito espírita disso aí, né? Sobre o conceito da espiritualidade, que a criatura humana tenha esse conceito muito enraizado dentro de si para estabelecer os valores e se equilibrar, né? Então, cada vez mais isso reforça a nossa necessidade de divulgar os princípios espíritas para que isso se popularize, que isso fique entranhado no conceito do ser humano. Porque a partir daí, a própria razão ela se estabelece. Né? Então, você quando pensa, quando você raciocina que Deus está supervisionando isso tudo, e isso a gente sabe que fatalmente nós seremos conduzidos a isso. Para isso depende um esforço. Né? E nesse sentido é que eu penso, nós estamos realizando um esforço menor. Todos nós, principalmente os conhecedores dos princípios espíritas, deveríamos estar reforçando isso. Porque isso não é para ser divulgado só nas palestras espíritas, na rádio espírita. Isso é para ser divulgado, difundido na convivência social. E para isso ser difundido na convivência social, o espírita precisa conhecer. Não se admite a existência de um espírita nos moldes do cristão após o ano 300, só observa, e não aquele participante antes dos anos 300 e o que se espera do espírita. Né? Aquele que realmente sabe que ele é um difusor, um propagador da boa nova. Isso nós precisamos fazer com muita intensidade. Se nós não fizermos isso, nós estamos levando de 10 a 0 do mundo materialista. O Alan trouxe um conceito interessante. Você falou dos conceitos espíritas que têm que ser, né, propagados, falando sobre essa alternância, né, nas encarnações, num corpos masculinos e femininos, a fim de que possamos desenvolver aspectos da personalidade. Eu queria comentar isso, porque eu esqueci de quando o Alan falou isso. Então, isso é mais uma razão para nós que conhecemos a doutrina espírita refletirmos sobre um fato. Deus me possibilitou a reencarnação no corpo feminino. Por quê? Porque eu tenho necessidade de desenvolver as funções que esse corpo me reserva dentro da sociedade para que em mim, como espírito, se desenvolvam e se fortaleçam esses conceitos que se desenvolvem em funções no corpo feminino. Então, a igualdade, a doutrina é muito clara que deve existir. Agora, as funções são diferentes. E essas funções é que determinam esse desenvolvimento nessa ótica em nós como espíritos. Alan, eu quero que você aborde isso, a questão das funções que o Luiz colocou, mas não sob do ponto de vista biológico, do sexo biológico. Porque nós temos hoje novos arranjos familiares. Né? Nós temos hoje dois pais criando uma criança ou duas mães criando uma criança num arranjo familiar que é peculiar à sociedade odierna. Né? E nesse caso, por exemplo, as funções, né, não são atribuídas por conta do sexo biológico. Né? E como fica essa distribuição de funções numa família nessa composição, por exemplo? Eu acredito que toda a união de duas pessoas para formar um lar, vai ter alguém que faz a paternagem e alguém que faz a maternagem em relação a filhos. Tá? Então, entre dois homens vai ter um que vai fazer a maternagem e um vai fazer a paternagem. Entre duas mulheres, da mesma forma. Tem uma inclinação maior para aquele cuidado. Tem uma inclinação maior para aquele cuidado. Esses valores, esse comportamento maternal e paternal, se diz em relação a filhos, no processo educativo, né? Processo a filhos. Agora, as funções de homem e mulher, eu não me sinto assim totalmente dentro do assunto para poder falar se realmente existem essas funções ou são funções criadas socialmente. Porque se a gente pegar um pouco assim as diversas culturas do mundo, né, em vários, pegar uma tribo da África, pegar um que é matriarcal, que não é patriarcal, que não é patriarcal. Se você pegar algumas funções das sociedades maias, astecas, incas, se você pegar lá os australianos, os índios lá, esqueci o nome, aborígenes, australianos, você vai perceber funções muito diferentes da função da mulher hoje na sociedade, vamos falar, greco-romana, né? Que ela sempre foi colocada como um ser que não participe de guerra, que não participe das decisões políticas, desde o começo. E nós sofremos isso aí, né? Eu gostaria de indicar para as pessoas um texto que está no livro Obras Póstumas, chama Aristocracias. É um texto muito interessante, de Kardec. E ele acaba, eu vou ler a última frase do texto, não estou estragando a leitura, não, mas eu vou reforçar aqui a última frase. Ele fala assim, ó, em vez da fé cega, que aniquila a liberdade de pensar, diz ele, não há fé inabalável, senão a que possa encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. A fé necessita de base, e esta base consiste na inteligência perfeita daquilo que se haja de crer. Para crer, não basta ver. É, sobretudo, preciso compreender. Isso ele tira do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele acaba assim, ó. Com bom direito, pois, podemos considerar o Espiritismo como um dos mais fortes precursores da aristocracia do futuro, isto é, da aristocracia intelecto-moral. Então, quando ele nos convoca, e aqui eu estou até reforçando o que o Luiz falou, da gente levar o Espiritismo como um modelo para o futuro, logicamente que nós temos que deixar claro uma coisa. Existe o Espiritismo como filosofia. Existem os espíritas que tentam praticar a filosofia espírita. Então, nós temos que filtrar. Não é porque o fulano de tal falou em nome do Espiritismo que é Espiritismo. A gente tem que ir lá e ler a fonte e realmente entender se o Espiritismo fala aquilo é o ponto de vista do cidadão que está falando. Tá? Mas o Espiritismo, filosoficamente falando, na estrutura moral dele, na sua concepção inicial, ele pode ser, sim, um modelo para a gente se transformar e viver socialmente. Então, que a gente lembre que não é só eu ter os livros espíritas na minha casa. É eu ler, compreender e procurar vivenciar este modelo. Tal qual o modelo do Cristo. Não adianta eu falar, olha o Cristo, olha, eu sou cristão. Falar que é cristão não é ser cristão. É, às vezes tem gente que nem fala que é cristão e é muito mais cristão do que muitos que falam que são cristão. Então é se transformar na direção do modelo do Cristo. Então, quando a gente pega a base do Espiritismo mais o modelo cristão do comportamento do Cristo, não o modelo também criado pelo comportamento do Cristo, porque tem um monte de coisas que foram introduzidas como cristianismo que também não é do modelo do Cristo. Então, a gente tem que pegar o Cristo lá atrás, no seu modelo amoroso de comportamento, mas o Espiritismo como chave de interpretação do Cristo na sua essência teórica, filosófica lá, e olhar ele como um modelo que pode ser uma aristocracia do futuro no sentido de ser algo de fé raciocinada, intelecto moral, transformando a cada um de nós. E é interessante, seja, quando você coloca essa aristocracia. Porque assim, não é a aristocracia como a gente entende hoje. Quando você fala aristocracia hoje, aristocrata, né, tem a ver com poder e tudo mais. Pessoas que têm, né, o poder em mãos ali, famílias ricas, aristocracia. A aristocracia para Platão, né, para Aristóteles, perdão, Aristóteles. É os melhores. São os melhores de uma determinada sociedade, os melhores moralmente. Sim. Os que têm mais conhecimento, os que têm mais condições de entender e de trabalhar pela coletividade. Então é essa aristocracia. Aristocracia vem de Aristos. Aristos é o melhor. O melhor. E cracia é o poder do melhor. O poder mas do melhor. Não o poder do que é melhor, dado ao melhor. Do mais forte. É, mas hoje é visto como hoje mais é visto as famílias, assim, né? A aristocracia são famílias assim, poderosas. Né? E nesse texto do Kardec você vai ver. Ele começa lá das aristocracias da força. Sim. É muito interessante esse texto. Leiam em casa. Aristocracias no livro. Obras Póstumas. Obras Póstumas. Colocando, né, isso que o Alan sintetizou, Esse modelo do Cristo é aquilo que você estava querendo chegar. Esse ser que nos vários sexos... É masculino e feminino. Desenvolveu todas essas funções e chegou à perfeição. É. Por isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gosto muito da passagem, Luiz, falando sobre isso, e Alan, né, sobre a passagem do filho pródigo. Aquele filho que vai, pede o dinheiro para o pai não pergunta para que ele queria, simplesmente você quer, vai, aqui. Vai viver tua vida, vai, o menino quebra a cara lá, torra perde tudo. Todo o dinheiro, torra tudo, hora que está passando fome, querendo comer a comida do porco, ele volta para o pai dele, e naquele momento que ele está voltando, né, compenetrado do erro que fez, desejoso de se redimir com o pai, ele volta, o pai olha para ele, corre ao encontro dele, né? O abraça e o beija, e o que é uma figura divina. O que é não é uma característica masculina para aquelas pessoas, né? O homem, o judeu naquele tempo era austero, era sério, né? Não tinha manifestações de carinho assim, ou seja, aquele senhor que Jesus relata mostra um lado feminino, né? É um lado maternal de abraçar o filho, acolher, beijar o rosto. Quer dizer, é estranho um Deus que é, né, irado, um Deus que atua como um pai, que é o justiceiro, que era o Deus que eles acreditavam, né? Um Deus que, por exemplo, na Gênesis, né, acaba com toda a humanidade para poder começar de novo, porque se arrepende da criação, no caso do dilúvio, né? É um Deus extremamente vingativo e austero, um Deus que destrói Sodoma e Gomorra, uma cidade toda com gente inocente ou não lá dentro. Agora vem Jesus e fala sobre esse Deus extremamente feminino, o que nos mostra que a própria ideia da religião, né, é feminino, sensibilidade que hoje nós atribuímos à mulher. Mas a gente vê hoje que a figura da mulher, né, na estrutura de poder mitológico, Alan vai poder dizer isso, né, ou nas religiões que tem o seu panteão, sempre tem a figura da deusa, né? Daquela que provê, daquela que gera. A própria terra, ela é vista pelas religiões dos povos originários como Geia, né? É isso? A terra, né? Um organismo que produz e tudo mais. E nós perdemos isso com as religiões greco-romanas depois, tendo somente a figura de um Deus pai, um Deus austero. Deus é pai, a gente fala isso, né? Levando a um paternalismo mesmo divino. O que levou ao catolicismo, a partir de um determinado momento, quando sentiu a necessidade de criar o culto mariano, para trazer uma figura feminina. Quantas pessoas hoje vão em Maria buscar essa acolhida? Por quê? Um das expressões do amor é o cuidado. E a gente tem para nós que a mulher oferece mais cuidado do que o homem, não é isso? Porque é a mulher que amamenta, é a mulher que alimenta, é a mulher que... Então a gente tem essa figura relacionada à feminina. Talvez o que o Luiz está dizendo sobre funções seja essa concepção psicológica que nós trazemos, né? De ligar a figura da mulher como aquela que cuida. Não, mas não é psicológica, né? É prática, né? Isso, é biológica. É. Né? Mas talvez o desafio hoje seja a gente dividir isso também para a figura do homem. O homem como provedor, mas que também cuidador, que expressa o amor pelo cuidado, pela atenção, acompanhando a tarefa dos filhos, educando moralmente, dando amor que no passado era cobrado da mulher e não só do homem. Isso que você está falando, Wilson, é inerente à evolução. Entende? Quer dizer, existe aquele ponto evolutivo onde a mulher se dedica mais enfaticamente àquela função básica, né? E a partir do momento que os dois vão crescendo, isso aí naturalmente vai se desenvolvendo, porque ele já aprendeu. Né? Ele aprendeu e ela aprendeu. Então, naturalmente, essas funções vão se unindo pela própria evolução. Então, enquanto nós nos encontramos no estágio em que nós estamos, aquela mensagem que o Álvaro mandou para você é fantástica sobre isso. E é de uma autoria feminina. E ela menciona, na nossa época, nós estamos esquecendo dessa função e nós não podemos esquecer, né? Então, que a gente lembre e que a gente sempre se atente nisso. Eu tenho uma pessoa do meu hall de amizade, ela poderia ganhar muito dinheiro trabalhando nos dois períodos, mas ela teve um filho e ela então decidiu ela começa a trabalhar 1, 2 horas da tarde. Por quê? Porque ela estabeleceu que ela quer estar presente principalmente nessa faixa de idade infantil, né? Isso é sabedoria. Quer dizer, uma pessoa que tem consciência que ela poderia, vamos supor, suprir mais bens materiais, mas ela não abre mão dessa atividade de ser mãe. Eu vou fazer uma pergunta para o Alan. Alan, só rapidamente, o Luiz ele trouxe de novo a questão das funções, né? Ele fez até uma citação. Então, o que eu vou fazer aqui é uma pergunta mesmo, né? Uma pergunta meio que definitiva. Eu estou buscando levar as minhas considerações para um setor de transformação do homem, né? Então, percebam que nas minhas colocações até agora eu tentei colocar uma necessidade de mudança na postura do homem, de sensibilização do homem. Se não for por esse caminho, o caminho que a gente vê então, na mensagem que o Luiz coloca, esse espírito vem dizer que uma das causas da condição social de hoje é a mulher ter deixado de cumprir as suas funções. A minha pergunta é, não é perigoso analisar dessa forma e a gente atribuir a responsabilidade pela própria violência que é cometida contra a mulher a ela própria? Ou seja, para acabar a violência, ela tem que voltar e assumir as funções que lhe são inerentes somente, né, e o homem continua como é? Não, deixa eu refazer a sua pergunta, que eu não estou colocando nesses extremos. Não coloquei que você colocou nos extremos. Eu coloquei que existe uma posição clara sobre funções específicas. Isso, mas isso aí é que fique muito claramente. Sim. Nós não podemos ir nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, equilíbrio, né? Exatamente, é o equilíbrio. E às vezes nós vamos para os extremos. A gente fica batendo nas beiradas, sim, entendeu? Quando a gente deveria raciocinar e permanecer no equilíbrio. Então, na sociedade moderna, a mulher não vai, eu acredito, não sei, que seja muito... É pouco provável que a mulher vá voltar a assumir o mesmo papel que assumia no passado, né? Eu acho que assim, hoje a mulher abrir mão do trabalho, né, de disputar posições profissionais com o homem, espaços políticos, né, eu acho que vai ser muito... Isso não vai acontecer. Eu penso que a nossa sociedade avançou até aqui, né? Wilson, eu acho que existe aí existe um detalhe aí. Quem põe filho no mundo é uma mulher. Sim. Quem é geradora de filho é uma mulher. Então, uma mulher fica 9 meses com uma criança num trabalho mediúnico intensíssimo. O maior que a gente pode, né? Chico Xavier fala ainda, inclusive, assim, que a maternidade é um segredo da mulher com Deus, porque nós que estamos num corpo masculino não temos a menor ideia do que isso significa. A gente pode... tentar se colocar na posição, até como pai, mas ainda assim não temos ideia disso. É tudo muito difícil para nós, realmente, como você falou no começo, falta uma presença feminina nessa discussão para a gente poder ficar, vamos falar assim, menos polarizada, vamos falar assim. Mas, veja, a função maternagem da mulher... Não tem como o homem fazer. E por 9 meses, a mulher entra num trabalho mediúnico com cada filho que ela gera. Se for 1, 2... Único, quantos, né? Filhos, único para cada um deles. Único para cada um deles. É. E uma relação afetiva, espiritual, com cada filho... Que são espíritos diferentes. Espíritos diferentes, mas são 9 meses de envolvimento perispiritual... Ela vai saber quando o filho está com dor lá em... Nossa, que Chernobyl, ele está lá. Do outro ela lado vai... do mundo. Ela vai pegar o telefone e falar, filho, tudo bem com você? Não, porque... mas sabe que não está já, né? Já sentiu. Então, essa ligação da mãe com os filhos não tem como o homem substituir. Não tem, não tem. O que a gente faz quando tenta substituir é um esforço muito grande, mas sem a menor condição de fazê-lo de verdade. Vamos dizer, uma contenção de danos. Uma contenção de danos. A gente faz o que dá. É. Né? Por exemplo, tem um caso, eu conheço um caso de um casal recém-casado. Tiveram um filho, acho que com menos de uma semana a mulher passou mal e morreu. Ficou aquele pai com aquela recém-nascido. Sim. Imagina que dificuldade ele. Não tem a mãe lá para amamentar, para cuidar. É claro que a família vai ajudar. É uma contenção. É uma contenção de danos maiores para aquela criatura. Mas nunca vai suprir a presença daquela mãe. Então, assim, eu tenho convicção de que na função maternagem, essa é uma função que divide muito homem e mulher. Não é só a mãe, é só a mulher que consegue fazer esse processo. Então, quando a gente fala numa formação de casal, a maternagem começa pela mulher ali. E o pai faz a paternagem, que é uma outra função necessária para aquela criatura. São outras relações. Então, o que se faz na criação de um filho entre maternagem e paternagem são comportamentos distintos. A hora que seu pai chegar em casa, você vai ver. É mais ou menos assim. Agora, quando sai da função maternagem e paternagem, a função social na sociedade, esquece filho, família. Não tem filho, não tem filho na jogada. Homem e mulher podem fazer praticamente qualquer coisa, os dois. Dá para qualquer função, praticamente, um ou outro assumir. Né? Ainda mais hoje em dia, com muitos avanços que poupam até o físico de fazer certas coisas, a mulher também consegue fazer certas coisas também. Então, a gente tem que separar. Existe uma função interna doméstica, da família, que é a maternagem. A paternagem é impossível o homem substituir a maternagem. Da mesma forma que a mulher também não consegue fazer a paternagem. São características de uma relação com o filho no processo educativo diferente. É diferente. E necessário os dois para educar um filho. Agora, na função social, a mulher pode adotar um monte de práticas. Trabalhar num monte de coisas que antes não trabalhava e que hoje pode. E se quiser, faça. Numa boa, eu acho tudo isso muito normal. Agora, é interessante que a mulher, quando ela pensa assim, ó, eu quero ter um filho, o casal, ele tem que pensar junto. Vamos ter um filho? Tem que estabelecer condições para isso. Como que nós vamos ter um filho? Qual que vai ser a... O que vai mudar na rotina? O que vai mudar na nossa rotina? Porque nós dois trabalhando... Porque hoje a lei... O filho nasce e já manda para recém-nascido. A lei manda, assim, acho que 4-5 meses de licença maternidade. Sim. Mas a criança precisa de 7 anos de formação. O mamífero mais lento que existe no desenvolvimento é o homem, é o ser humano. Então, mais frágil. Isso. Talvez a gente precise rever alguns conceitos nisso aí para poder fazer de verdade a maternagem. Agora, não, eu quero trabalhar, eu quero exercer uma função, sei lá qual. Então, entenda que não é ideal que você tenha filho. É melhor que você e o marido trabalhem, façam, mas sem a ideia de ter um filho. A partir do momento que vai ter um filho... Isso tem acontecido, né? Porque reduziu muito o número de beleza, filhos. Beleza, mas é até melhor, né? Porque você vai nascer com uma criança que não vai receber maternagem e paternagem, vai ter complexos complicados a serem resolvidos futuramente. E o que esse casal faz, né, Luiz? Arruma um cachorro, um pet. Mas pelo menos é menos danoso. É menos danoso porque o ser humano precisa... Que faz é menor. Né? É o estrago para o cachorro é menor, porque é só princípio espiritual, não é um ser individualizado. Exato. Então, eu acho que a gente tem que separar um pouco essa questão de função maternagem, paternagem, que isso não dá para mudar, da função social que dá para fazer o que um homem e uma mulher podem, faz, tranquilo. Agora, na função familiar, tem que tomar cuidado disso aí. Agora, na questão básica do teu título da lição hoje, a questão da violência, amor suporta tudo, sofre tudo. Sobre a violência com relação à mulher. Sim. Esses casos que a gente está acostumando aí a ver e parece assim que é uma coisa normalizando. Na realidade, é um princípio que a doutrina espírita ensina o espírita de uma forma muito clara. Os espíritos... A coisa que eles mais se baseiam e mais respeitam é a questão do livre-arbítrio. E esses casos de violência da mulher, eles se baseiam basicamente num ponto. O homem se acha proprietário da mulher. E geralmente esses casos acontecem quando existe uma separação, Quer dizer, a mulher, ela diz, eu não quero mais viver com você. É posse. E o, é, exatamente. E o homem, ele entende que a mulher é uma posse sua. Ela me pertence. Me pertence. Então, ela não tem o direito de não me querer. E eu tenho uma música que o Moacir Franco cantava, dizia assim, o ciúme é uma coisa que a gente sente de que aquilo que é nosso possa ser de outros também. O que é nosso? A doutrina espírita basicamente nos mostra que nada é nosso, muito menos a mulher. Então, o afeto vem do cuidado, né? Exatamente. Quando estabelece-se uma relação de amor que se expressa pelo cuidado de um do... E cuidado não só alimento, né, físico, cuidado emocional. E isso que você está falando, o homem de juízo diria assim, você não quer viver comigo, querida? Eu te amo tanto que eu quero ver a tua felicidade. É. Vá em paz. Eu quero cuidar de você. Eu quero te cuidar de você. Olha, existe um ponto aqui em cima do que o Luiz está falando, que os ritos de casamento, tanto nas igrejas protestantes e católicas, ele cria assim, os dois se tornam um. O que o Deus uniu, para o homem não separa e tal. Isso é um processo tão preocupante, assim, é uma fala que começa a dar esse sentido de propriedade e a gente tem que rever esses conceitos, porque isso é do paternalismo, essa fala. Então, a gente tem que rever essa aí. Por exemplo, Lacan, que é um psicanalista continuador da obra de Freud, vamos falar assim, né, com muita propriedade, ele desassocia, ele fala assim, um mais um não se torna um. Um mais um é dois. Né? Então, é um com um. São duas pessoas juntas, com condições e características diferentes. Não são um. Isso é bonito de ver, viu, Alan? Porque assim, o cuidado é justamente você permitir que o outro seja o outro. Exato. Eu lembrei do Khalil Gibran, tem um trecho dele bem curtinho, ele diz o seguinte, e viveis juntos, mas isso, não vos aconchegueis em demasia, isso, porque o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Isso. Quer dizer, um faz sombra para o outro crescer, o outro não cresce. Deixa o outro se desenvolver. Deixa o outro pegar sol. Para crescer, para ser tudo que ele pode ser em potencial. Aprender a dividir. Né? Aprender a dividir, eu acho que é isso aí. Eu tive uma experiência com o meu primeiro filho. E foi uma coisa muito madura para mim, muito legal. A minha esposa vivia exclusivamente para mim. Era eu e ela sozinho, e era aquela jantinha, tudo. O Luiz era o centro das atenções. E quando meu filho nasceu, o Luiz foi para escanteio no sentido de foco dela. E aí eu aprendi a dividir. Entende? Aí você chega àquela conclusão e diz assim, não, ela estava se dedicando a um marmanjo e agora vai se dedicar a um ser inocente, frágil. Né? E aí é uma lição, isso aí é uma lição para o homem. Então, a partir daí você entende que não. Aquilo ali estava sendo um exagero e uma coisa porque ela não tinha foco para se dedicar. A partir do momento que vem o filho, o foco está ali. E você aprende, vê aquilo com naturalidade. Então, isso para o egoísmo é fantástico. Porque a partir do momento, se você é um ser egoísta, aquilo ali acende em você uma coisa ruim danada. Diz, meu... Era tudo para mim, agora me relegou para escanteio. Né? Então, quando você administra bem isso aí e você se adapta na forma como a realidade é. É um ser infantil que precisa de cuidados. Eu sou. Agora, eu vou ajudar a cuidar daquele ser infantil. Isso aí não existe. Isso é a razão de ser do casamento. São dois se dividindo para prover com mais qualidade aquele terceiro que surgiu. Muito bem, Luiz. É exatamente isso. Vou reforçar a pergunta 913 do Livro dos Espíritos. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Veja, a violência deriva do egoísmo. Sim. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Ou seja, o que o Luiz trouxe agora é uma contribuição muito interessante, porque o marido, muitas vezes, ele tem na mulher quase que a mãe dele em muitas situações, é a cuidadora dele. Ele saiu de casa, que ele era cuidado pela mãe, para ser cuidado pela mulher. Dividia com os irmãos para ter uma que cuida só dele. Aí quando chega o filho, ele fala, não vou dividir. Tem casais que chegam a se separar por conta depois do nascimento dos filhos. Chega, dificuldade. Então veja que o egoísmo realmente tem que ser deixado de lado quando você deseja morar com alguém. E aí cada um, como você bem falou, cada um ser, ter sua... Porque assim, a gente se ama realmente a mulher que você casou ou o homem que você casou, você ama aquele ser que você conheceu antes do casamento. Não adianta você querer transformá-lo, porque não vai ser mais aquela pessoa, vai ser outra pessoa. Não vai funcionar. Então permita que o outro... voe, se desenvolva. Gosta de tocar violão? Toque violão. Toque gosta de assistir violão, televisão? Assista a televisão. Tá, gosta. Se você não gosta, se faça. Né, se, é mais uma razão você gostar. É, exatamente. Isso. Fazemos juntos. Fazemos juntos um pouco o que você gosta, isso. Você faz junto um pouco do que eu gosto e vamos muito embora, né? E agora, assim, pra gente, 15 para as 11, o papo tá muito bom, né? Foi um papo que eu acho que a gente conseguiu abordar vários aspectos das causas da violência que a gente tem visto hoje na sociedade. Mas é assim, eu abordei lá no início a questão da violência relacionada à insegurança, ao medo. Né? Dei até o exemplo do Costelinha, né? Do Pete, que treme. Né? Então, esse homem que se sente proprietário dessa mulher e que não aceita, por exemplo, uma separação que vai levar a um crime, como a gente tem visto aí, o que a gente... É claro que isso reflete medo, né? E que medo isso reflete? Né? E como combater isso? Ou seja, como combater... Existem duas formas, eu sei, o Alan tratou muito bem da questão da educação, porque a criança que é bem educada hoje não se tornará o adulto agressor. Não. Mas hoje, do ponto de vista do que já está aí, como a gente pode minimizar essa violência doméstica, divulgar Luiz? Divulgar a doutrina dos espíritos. Isso aí você está cansado de ver nos centros espíritas. Atendimento fraterno. Isso aí. Porque o que acontece? Quando o cara se torna espírita, ele se conscientizando que para ser espírita, a primeira coisa que ele precisa é conhecer a doutrina dos espíritos, ele então vai entender. Aquilo, às vezes, inclusive, o coloca em xeque, porque é uma posição que, né, que confronta. Eu tiro isso por mim, Wilson. Eu, quando me tornei espírita, eu fui na casa espírita com a intenção de que eles verificassem se a minha mediunidade era mais ou menos assim que nem a do Chico Xavier. Entende? Então, humildemente, eu fui lá nessa condição. Se for, né, uma figura assim proeminente, eu entro para o espiritismo. E entrei. Os espíritos pegaram assim, dizem assim, deixa eu ver esse bobinho aqui com esse pensamento, isso aqui é um motivo para mim conduzi-lo ao contato com a doutrina. Porque qualquer criatura que tenha um mínimo de entendimento, ela vai, em contato com a doutrina, ampliar esse entendimento. E é isso, esse é o nosso papel na humanidade. Promover o contato das criaturas com a doutrina dos espíritos. Nós não temos que ter pressa, nem aquele afã de fazer prosélitos. Nós, a única coisa que temos é que fazer aquilo que o espiritismo faz. Com Bezerra de Menezes, com o Eurípides Bassanufo. Esses espíritos que estão preparados para entender a doutrina, eles terem consciência que ela existe. A partir do momento que essas pessoas se deparam com a primeira chama do espiritismo, é covardia. Nós repetimos isso muito e é verdade. É uma covardia. Às vezes, o Kardec é muito claro com relação a isso. Certos conceitos que a pessoa tem, nem adianta falar sobre o espiritismo. porque ela não tem na sua base aqueles elementos para prosseguir. Agora, quando o cara está no ponto, os espíritos falam exatamente, é isso que ele quer, vem cá, vem verificar, e coloca em contato com a doutrina. Esse contato com a doutrina não tem para ninguém, e não precisa de mais nada. E é interessante, Luiz, o que você está colocando, né? Eu vou fazer uma relação com o que o Alan disse há pouco tempo atrás, sobre o Espiritismo resgatar o cristianismo primitivo mesmo, cristianismo original. Né? Nós comentamos sobre a figura desse Deus, né, que acolhe, desse Deus que ama. Eu acho que a pessoa, quando entra em contato com essa energia, formação. Com essa informação, e não somente com a informação, mas quando ela se percebe, quando ela se sente realmente acolhida, mergulhada nesse Deus que não a critica pelo que ela fez e tudo mais, eu acho que acontece o que o texto diz aqui. Sabe que as igrejas, tanto católica, menos a católica, mais os protestantes, se apropriaram muito bem desse conceito psicológico da renovação, né? A partir do batismo, por exemplo. Eu digo os evangélicos, os protestantes, sobretudo, porque eles batizam a pessoa adulta, né? Então pega o fulano lá, enfia a cabeça do caboclo embaixo da água, levanta e fala, você agora é um novo homem. O que era velho em você não existe mais. Todos os erros que você cometeu, tudo o que você, né, fez de errado no passado, agora não existe mais. Você é um novo homem. Comece daqui para frente, com Deus que te ama e que te acolhe. Então aquilo para ele é um divisor de águas mesmo. Começa novamente. Nós, enquanto espíritas, é claro que não temos o ritual, porque entendemos não ser necessário, né? Mas também temos essa renovação. E essa renovação ocorre justamente quando você diz que tem essa percepção, quando ele toma esse conhecimento. Ele fala, quer dizer, então, que eu fiz tudo o que eu podia fazer dentro das minhas limitações e que agora, então, eu posso ser melhor. É aí que é tudo novo, como Paulo vai dizer aqui, né? Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Mesmo a violência que eu eventualmente cometi em palavras, em atos, contra quem quer que seja, se eu estou em Cristo, isso já passou, não tem problema. Eu fiz, foi necessário, era o que eu podia fazer, mas hoje que eu conheço, eu não preciso mais, né, Luiz? Com uma diferença, né, Wilson? Essas religiões fazem isso, através de um ritual, como um passe de mágica. Sim, exato. Entendeu? É. A doutrina, eliminando o ritual, ela esclarece pela razão. Quando ela diz assim, você é nova criatura, mas suas origens trazem junto com você arrastamento, culpas, erros, que você tem que ter consciência que isso aí... Que vão continuar lhe afetando. Exatamente. Vão lhe afetar. A doutrina espírita nos coloca em contato com a realidade. Então, o espírita, ele não tem altos e baixos. Ele tem consciência que os tombos existem, e que com esses tombos, a única coisa que ele precisa aprender a fazer é levantar. Alan, o velho Alan de vez em quando surge, então? Rapaz, eu não sei. Enquanto está nós dois sozinhos, então, né? Olha, eu costumo brincar o seguinte, que eu me vejo como um guerreiro medieval com aquela espada de 1,10 m, que eu tirei da cintura e pus na língua. Então, ela corta, cara. Né? Então, assim, a gente... está Alan, né? Eu estou Alan nessa encarnação. Agora eu sou um espírito imortal com um monte de arrastamentos, um monte de conceitos que, graças a Deus, eu não os lembro, mas eu sinto eles em alguns momentos que eu sou confrontado, principalmente quando eu sou atacado no meu egoísmo, na minha fonte. Porque é assim, ó, na formação psicológica, a gente fala que o ego... Na realidade, vamos lembrar que Freud nunca usou essa palavra ego, nem em alemão. É eu. O eu, ele tem que ser fortalecido na criança até ali os 9, 10 anos de idade. Por conta de identidade por mesmo. Por conta de identidade. Dele de entender, porque assim... Se reconhecer ele nasce, o que ele nasce, os gostos. Quando ele nasce, ele não sabe a divisão entre ele e a mãe. Ele acha que é uma coisa só. Porque ele está sendo uma coisa só com a mãe por 9 meses. Quando ele nasce, ele continua achando que... Ele não sabe que ele nasceu, que ele está fora da mãe. Então, ele tem fome, ele, a mãe joga ali o seio, ele mama. Ele tem alguma necessidade, a mãe provê. Então, ele não sabe direito ainda que ele é um ser individual. Então, vai se fortalecendo no processo educativo, e assim se espera, o eu, para que esse eu se individualize e ganhe autonomia. Né? É igual acontece na vida animal, até que chega um ponto que o tigrinho dá uma mordida lá, a tigresa dá uma mordida no tigrinho para ele buscar a vida dele. Então, é necessário que se individualize, que crie o eu. Só que a partir dessa idade que ele é indivíduo, tem que começar a sufocar esse eu para que esse eu não se torne imperador de tudo e do mundo. Então, que ele se torne um com o outro. Para que não seja, né? O euísmo, né? Ou o egoísmo. Olha que informação importante. Você linka isso, que é 9 anos, né? 9, com 10, a informação espírita, que até os 7 anos, esse novo espírito, que ainda formando, não tem consciência, cria, né, uma base, ele vai ter que conviver com o homem antigo. É? Olha. É porque daí que volta. Coisa linda. Não, porque daí volta o homem. É, então, volta aquela tendência. Só que aí o pai e a mãe têm um outro dever, que é falar assim: ó, você é um indivíduo, beleza? Mas o Wilson é um indivíduo, o Luiz é um indivíduo, o Sandro é um indivíduo, todos são indivíduos. Então nós temos que viver com os indivíduos. Você não é mais do que os outros, né? Eu já contei aqui, mas só para a gente ilustrar, eu fui numa festinha de aniversário de criança, naquela hora que tem o balão cheio de bala dentro. Sim, lá para explodir. Lembro. E que veio um menininho ali, estava sentado numa mesa do meu lado ali com o pai dá um tabefe na cabeça do menino e fala assim: não seja tonto, pegue bala, hein? E o menino sai com aquela missão. Ele vai embaixo, ele vai embaixo do balão, estica a camisa assim para poder pegar mais bala, cotovela um, cotovela o outro, só olhando aquela pá, estoura o balão, ele pega um monte de bala, ainda arrasta a mão no chão para pegar que não caiu na camisa dele, volta lá pro pai dele com a camisa cheia de bala, o pai põe a mão na cabeça do moleque, dá aquela esfregada no cabelo e fala assim: esse é meu moleque. O que está fazendo ali? Está valorizando uma figura violenta do moleque numa disputa de um real de bala. Aí eu vi um outro moleque no mesmo aniversário com um copinho de plástico desses do refrigerante enchendo de balinha ali. Um moleque grandão igual esse, mesmo tamanho. Eu falei, ah lá, outro, eu aqui, né, olhando, outro egoísta de outra forma, né? Não. Ele pegou aquelas balas para distribuir para as criancinhas pequenas que não conseguiram chegar perto do balão. Que interessante. Aí eu falei para a mãe desse, que estava também do outro lado, para o pai do outro escutar, né? Falei: que filho fantástico que a senhora tem, né? Ele estava ali recolhendo bala para dividir para as criancinhas que não conseguiram chegar perto do balão. Parabéns pela educação. Aí ela até falou assim: ah, acho que ele é assim e tal. É, ele pode ter aquilo como já desenvolvido no seu espírito, mas a mãe colaborou, né? Não inflou um ego violento igual o outro pai estava fazendo. Então, está ali a necessidade da gente acabar com a violência. Por isso que eu volto a afirmar que a maternagem, a paternagem tem que ser feita com amor, com dedicação e com muito esforço. Se você quer pôr um filho no mundo, pense, é um projeto de educação. Pois é. Né? Só lembrando de uma história parecida, eu fui convidado por uma festinha de criança também, que ocorreu dentro de um boliche. Eu nunca tinha jogado boliche na vida. E ali o pessoal brincando ali, eu entrei num grupinho para brincar também, nunca tinha jogado, e brinquei ali de boliche. Fiquei em segundo lugar, né, entre a pontuação lá. Aí eu comentei com os meninos que estavam ali, estou falando de meninos de 10 anos, de 11 anos, comentei, falei, ah, até que nada mal, né? Fiquei em segundo lugar, para quem nunca tinha jogado. O menininho olhou para mim e falou assim: o segundo lugar é o primeiro entre os perdedores. Que conceito, hein? Poxa vida. Mas isso aí, com certeza, é uma fala que ele não inventou, né? Ele ouviu. Alguém ensinou para ele. O segundo lugar é o primeiro entre os perdedores. Vai para a vida. É que nem o que falou, vai buscar a bala lá, não seja tonto. É a mesma coisa. Agora, um ponto aí nessas historinhas, né? O Alan reforçou a atitude positiva. Sim. E nesse ponto onde nós somos espíritas na sociedade. Nós não podemos perder a ocasião de reforçar o lado positivo das coisas. É uma forma de a gente estar divulgando as coisas. Nós não podemos perder a oportunidade. Em todas as oportunidades, eu uso isso que, no sentido de tornar isso em mim uma cultura. Tudo que eu acho legal, eu ligo para um amigo, eu espalho. Quando o camarão está barato lá no Pão de Açúcar, eu dou um toque para o Alain, dou um toque pro menino lá, que eu sei que gosta de camarão, né? Então, a gente fazer isso, realçar. Cada coisa positiva que acontecer, mostra para os amigos, mostra para pessoas que não conhecem. Eu lembro que eu mostrando o iPhone para um amigo, que você podia fazer um CD do jeito que você quisesse, ele, quando eu vi, ficou encantado. Aí o filho que estava andando com ele estava dizendo assim, pai, isso aí é o... deu o nome da coisa. Aí eu disse assim, filho, você não conhecia? Por que o teu pai não conhece? Por que até hoje você escondeu dele? Né? E principalmente as novas gerações. Se eu conheço uma coisa que é nova, eu tenho que aprender a fazer, associar aquilo com gente que usa aquilo. E ir lá espalhar, contar. Eu acho que quando nós fizermos isso, nós estamos fazendo um esforço por um mundo melhor. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu quero, assim, para a gente finalizá-la, 10h55, eu vou passar para você comentar só esse trecho e depois para o Luiz também, uma sentença de Emmanuel aqui. Eu vou pegar duas, aliás. Né? A primeira que ele diz, Cristo ensinou a ter paciência e tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com erros que infelicitam o mundo. Então, ser tolerante e ter paciência não significa, então, estar de acordo com os erros que estão ocorrendo. Né? E aqui, no final, no penúltimo parágrafo, ele vai dizer, é contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Então, a gente sabe que Jesus é interpretado também. Né? As pessoas interpretam, deturpam a sua mensagem para atender às suas, aos seus ímpetos egoísticos. Está, né? Aqui, próprio, ele diz aqui, né? As suas preocupações egoísticas. Está aqui. É. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Em que momento a gente tem que cuidar para não fazer isso, essas interpretações, e como espíritas a gente pode se precaver para que isso não ocorra, Alain? Olha, eu vou aproveitar a sua fala. Tem a Regilaine aqui. Ela faz uma pergunta. Ela é, quando somos confrontados no dia a dia e surge a sombra desconhecida do passado, é muito difícil superar, mas seria uma prova de tudo que aprendemos e se somos capazes de agir na prática, certo? Eu vou somar essa resposta a essa sua colocação do Emmanuel, né? Que você trouxe. Porque assim, olha só, gente. Nós somos um espírito imortal em transformação contínua. Segundo a doutrina espírita, nós não voltamos para trás, nós só vamos para frente. Para trás nem para tomar impulso, né? Vamos para frente. Às vezes ficamos estacionados muito tempo no mesmo lugar, mas a tendência é ir para frente, tá? Então, nós sim somos confrontados com o nosso passado, sim, esse passado nós trazemos no nosso dia a dia. Pode atravancar a marcha, ele, né? Ele pode atravancar a marcha, ele pode nos paralisar muitas vezes, mas ele não pode impedir que a gente avance. Nem que a gente, se não conseguir correr, a gente anda, se não conseguir andar, a gente manca, se não conseguir mancar, a gente arrasta, a gente se vira, né? E tem que ir para frente. É fácil? Não. Tem os nossos arrastamentos que nós somos confrontados no dia a dia pelas outras pessoas, pelas pessoas que a gente convive. Não é simples, não. Mas é necessário que a gente avance a passo a passo, do jeito que der, para atingir uma vida com menos egoísmo em nossa fala, em nossa ação, em nosso dia a dia. Então, afastar esse eu egoísta também que nós temos, né? Porque se fomos reforçados no nosso eu em tantas encarnações, nessa é natural que eu volte a querer manifestar o egoísmo latente, né? Então, se tornar um indivíduo menos egoísta talvez seja a raiz da nossa transformação em volta de mais virtudes. É tão bonito o que o Alan falou, Luiz, porque me lembra novamente a passagem do filho pródigo, né? Quando o filho retorna, aquele filho não tem intenção nenhuma de ocupar o mesmo lugar que ele ocupava, né? Ele queria trabalhar como empregado. Deixa, né? Muito claro que lá era, naquela condição ele era melhor atendido. Sim, como empregado, como os empregados do pai dele. Mas o pai dele faz o quê? Chama um funcionário e fala, bota um anel no dedo dele, bota a sandália, coloca um manto, porque meu filho estava morto e ele voltou. Ou seja, é o que o Alan falou. Ele não voltou num ponto atrás onde ele estava. Ele partiu do ponto onde ele estava. Ou seja, ele não retrogradou ou retrocedeu. Ele, do ponto em que ele estava, quando ele saiu da casa do pai, ele retorna para aquele mesmo ponto. Ou seja, a gente pode atravancar, né, a marcha, a gente pode congelar, em algum momento, estacionar, mas voltar atrás a gente não volta, a gente vai partir a partir daquele ponto, vai seguir a partir daquele ponto. São 11 horas e nenhum minuto, são 11 horas. Luiz Guimarães, queria que você desse a sua contribuição nesse pequeno trecho que a gente falou sobre valer-se do nome de Jesus para continuar com antigos erros, né? E que oferecesse suas derradeiras considerações agora já nessa edição. Nós não podemos abrir mão com os conhecimentos que nós adquirimos ao termos contato com a doutrina dos Espíritos. A sociedade adquire certos comportamentos que não estão de acordo com aquilo que nós conhecemos. Por que isso? Emmanuel e Chico Xavier, em ocasiões diferentes, eles colocam. A psicologia e a psicanálise, elas poderiam dar uma contribuição maravilhosa para o mundo se elas assumissem ou conhecessem ou aderissem ao conceito de reencarnação. Nós conhecemos as implicações que o conceito de reencarnação traz. Então, nós não podemos, por ser politicamente correto e socialmente corretos, aderir ao comportamento que a sociedade adota só para estarmos bem. Nós temos que deixar firme a posição que a doutrina espírita nos passa. Como espíritos eternos, nós vamos assumir as consequências de comportamentos inadequados nessa encarnação. Então, isso nós temos que deixar muito claro, e como espíritas, nós não podemos abrir mão e aderir a esse comportamento como muitos espíritas têm aderido no momento atual, porque é socialmente correto e ele não quer parecer anti aquele determinado ponto. Então, a sociedade pode compreender errado pelo seu desconhecimento da reencarnação, mas nós espíritas, isso é uma consequência. Muito obrigado, Luiz Pessoa Guimarães. Alan Dini Souza, suas derradeiras considerações. Eu quero pedir para que você lembre, né, os internautas que nos acompanham aqui, que nós precisamos deles. Eu gostaria... Ficou um pequeno comentário aqui, que o Alexandre fala que deveria ter um podcast falando sobre a violência contra os homens, o que é muito recorrente com nossa sociedade. Sim, Alexandre, existe violência contra o homem, contra a mulher, contra o ser humano, né? Espero que a gente possa, ao falar hoje da violência, que essa violência não cabe em nenhum nível contra nenhum ser humano, que a gente tem que realmente sufocar o egoísmo e valorizar o amor, socialmente falando. Que a gente lembre, na hora que o programa for gravado, no final, entrar no YouTube e fazer um pequeno comentário. Isso nos ajuda muito com a relevância lá no YouTube, e que esse programa possa ser enviado espontaneamente para mais ouvintes que também gostam do Espiritismo, que pessoas que ainda não conhecem o Espiritismo. Então o YouTube, ele usa links que tenham bastante comentários, ele fala assim, pô, esse programa foi relevante, então eles daí divulgam espontaneamente para nós. Então, por favor, no final, deixem esse comentário, né, lá seu comentário, para que o YouTube nos ranqueie melhor nas suas verificações. Uma ótima semana a todos nós, que a gente possa estar com Deus e até próximo domingo. nosso agradecimento a você também, Alain Diniz, ao amigo Sandro Moretti. Lembrando que amanhã tem outra edição do programa Visão Espírita, né, Sandro? Com o Francisco e o Álvaro, né? Álvaro Augusto Vargas e Francisco Mourão estarão aqui a partir das 19h30. Não, 19, né? A partir das 19 horas. Então, aproveitamos também para pedir a você que nos acompanha a sua contribuição, se você ainda não contribuiu com a União Rádio Web, com o programa Visão Espírita. O Sandro vai colocar na tela financeiro@uniãoradioweb. Nós precisamos da sua contribuição para poder manter esse programa no ar, como temos mantido com a sua ajuda ao longo do tempo. Nós agradecemos também ao USE de Santa Bárbara do Oeste pelas contribuições, por ajudar aqui a manter o programa. Desejamos a todos vocês um excelente domingo, uma excelente semana, que possamos pacificar as nossas relações e combater todo tipo de violência. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.